Glória a Deus. Bom, uma pergunta. Vamos começar com uma pergunta. Feche os teus olhos, por favor, para se concentrar na resposta. Lá vai a pergunta. Por que a necessidade de nos reunirmos todo domingo para louvarmos, ouvirmos a palavra e mantermos comunhão? Por que a necessidade de nos reunirmos todo domingo para louvarmos, ouvirmos a palavra e mantermos comunhão? Pode abrir os olhos. Você deve ter pensado assim: ô, pastor, tá falhando aí, né? O senhor já deu a resposta, pô. Porque a gente se reúne porque a gente deve louvar, deve ouvir a palavra e deve manter comunhão. Mas veja bem, a pergunta foi: por que a necessidade? Então eu gostaria que você pensasse na resposta, não sob a perspectiva do dever de estar aqui, porque isso também é uma resposta. Nós devemos a Deus isso, devemos estar aqui. O Senhor mandou que nós estivéssemos unidos como uma família, como o corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, né? Nós sabemos da nossa responsabilidade de adorar o Senhor, de demonstrar nossa gratidão a Deus. Esse é o nosso dever, a gente sabe disso. Mas eu queria que nós pensássemos nessa resposta sobre a perspectiva da necessidade. Por que que eu necessito disso? Por que que eu necessito estar aqui no domingo? Porque eu percebo muitas vezes que eu entro de uma maneira e saio impactado, saio melhor daqui do que quando eu entrei. Então, louvor a Deus, a meditação na sua palavra, a comunhão com os irmãos, produz então essa melhora, vamos dizer assim, na nossa vida. Então, há a necessidade de estarmos aqui, porque somos mais impactados por Deus quando fazemos isso, quando louvamos a Deus, quando meditamos na sua palavra e quando exercemos a unidade que o Senhor deseja de nós. Eu creio que a coisa funcione mais ou menos como uma corrida de Fórmula 1. E hoje nós tivemos, acho que foi o Grande Prêmio de Monza, que foi todo ele corrido debaixo de uma instabilidade climática total. Eu ouvia o narrador lá dizendo assim: isso é o que piloto detesta. Vai chover, chove um pouco, para de chover, vem o sol, seca a pista, chove de novo, molha de novo, e é só parada, é só pit stop, para troca de pneu, pneu para quase chuva, pneu para chuva, pneu seco, e é um problema sério, a corrida é difícil, tanto que ganhou um cidadão lá que nunca tinha ganho, 21 anos de idade, de tanta confusão que aconteceu durante a corrida. Mas, o que que é necessário quando uma corrida é assim, atribulada, feita debaixo das intempéries do tempo? Muitas paradas, muitos pit stops, como eles chamam. Para quê? Para arrumar o carro. Os carros batem, né? Derrapa, bate, vai lá, tem que trocar a parte da frente, e troca pneu, e faz todo esse tipo de confusão. Eu estava pensando que o nosso domingo se torna, sob essa perspectiva da necessidade, se torna o nosso pit stop semanal. A gente está aí enfrentando a semana de segunda a sexta, não é nada fácil. E a gente necessita, gente, nós necessitamos da parada. Nós necessitamos de um momento para sentar, meditar, receber, dar, louvar a Deus. Nós precisamos desse pit stop. E eu vejo que um tremendo guia prático para esse pit stop da vida são as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo. Quando você está cheio de problemas para resolver, coisas da tua vida diária, do teu dia a dia, que você não sabe o que fazer, como se portar, geralmente um manual muito bom para saber o que fazer nesse momento é ir até o Evangelho, os Evangelhos, ir até as cartas de Paulo, porque sempre tem uma direção para as nossas vidas. É um pit stop legal, você para ali e recebe. Você pode ali trocar o teu pneu, você pode ali encher de gasolina, tudo, porque você está precisando naquele momento de uma parada. E as cartas, por exemplo, né, dentre tantas coisas, as cartas do apóstolo Paulo, nós podemos ver assim como esse pit stop tão necessário para as nossas vidas. E eu gostaria de que nós fôssemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo, para meditarmos um pouquinho nessa carta tão importante e necessária para as nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 6. Nós vamos ler primeiro. 2 Timóteo 1, de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Talvez uma das coisas mais importantes dentro do cristianismo seja encontrarmos equilíbrio para vivermos o nosso dia a dia. Gente, não só equilíbrio, entusiasmo, disposição de vivermos o dia a dia, presta bem atenção. De repente, aquelas pessoas que gostam de frutos do mar, mas não comem sempre porque é muito caro, diante de um prato de camarão com lagosta, tudo, cara, né, a lombriga vem quase até aqui, né? Aí você come aquilo com a maior satisfação. Aquilo é muito bom, gente, para quem gosta, né? Aquilo é maravilhoso. Digo para quem gosta, porque se você puser um prato de camarão na frente do Fábio, meu Deus do céu, ele desmaia, gente, ele vomita, é um negócio impressionante. Tá assim ainda, Fabinho? Meu Deus do céu. Se deixarem na tua casa, você envia para mim, tá bom? Que eu não tenho esse problema. É fácil aí, para aqueles que gostam, saborear. O cara esquece de tudo e vai saborear aquilo que é um prato maravilhoso, tudo, não come toda hora. O duro, gente, é nós nos alegrarmos com o feijão e arroz de todo dia. Eu sei que, para muitas pessoas, isso é legal, né? Tem gente que gosta muito mais de arroz e feijão do que do resto. Eu digo, aquela comida trivial, sabe? Que às vezes na terça-feira ela foi pego da geladeira e esquentada no micro-ondas. Então, aquele dia a dia. Aí já não é tão fácil assim você se alegrar, exultar diante daquele prato de abobrinha que foi requentado, tá? Mas aí, gente, transformando isso, passando isso daí para a nossa vida diária, vida com Deus, porque eu estou olhando para a igreja do Senhor Jesus. O grande segredo para as nossas vidas é vivermos bem o nosso dia a dia. É a pessoa olhar para o teu dia a dia e sentir em você uma motivação que ele, por estar aí fora e não conhecer Jesus, não tem. Porque louvar a Deus, glorificar a Deus diante de um baita, de um milagre, é fácil. É fácil, né? O cara está com um pepino enorme, de ordem financeira, e de repente ele é abençoado da noite para o dia com um depósito na conta dele, algum irmão foi lá e pau, abençoou, tirou ele do vermelho, ainda sobrou dinheiro. O cara sai louvando a Deus, glorificando, fala: esse Deus é fiel. E é mesmo, tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Eu estou falando sobre a nossa necessidade de que, se isso não acontecer toda segunda-feira, que a nossa segunda-feira também seja para nós um motivo de agradecimento, de felicidade, de dar a Deus louvor, honra e glória sempre, no dia a dia. Para a gente ser alvo desse, e talvez o que você perceba, foi até um comentário da Graça aqui. Ela percebeu o sustento de Deus. Sustento de Deus. Sustento de Deus no dia a dia. Sustento de Deus diante de uma luta. Isso sim, o sustento. Eu não digo os grandes milagres, aqueles que a gente espera e ora, e às vezes espera por anos, e ele vai acontecer porque Deus é fiel. Mas esses grandes milagres não acontecem todo dia. O que nós percebemos todos os dias, se quisermos, é o sustento divino. Isso a gente tem, isso a gente pode sentir todos os dias da nossa vida, inclusive no pior dia da semana, que é o Dia Internacional da Preguiça, que é a segunda-feira. Inclusive na segunda-feira você sente o sustento de Deus, porque ele não se aparta de você. Mas para sermos sempre alvos desse sustento divino, é importante que sejamos constantes no nosso cristianismo. É ou não é? Para que eu sinta que Deus me sustenta, eu preciso, da minha parte, ser constante para com esse Deus. Paulo afirmou no verso 3 dessa carta a Timóteo, nós lemos o quê? Ele fala assim: sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo vivia pedindo nas cartas intercessão da igreja por ele. Mas vejam como ele era constante nesse assunto. Ele diz assim, escreve para o discípulo dele, diz assim: eu não canso, eu não cesso de orar por ti todos os dias. Noite e dia, eu sempre me lembro de você nas minhas orações. Isso é constância. Constância em relação à vontade de Deus, em relação ao teu chamado, em relação ao que Deus quer da nossa vida. Essa constância demonstrada pelo apóstolo deve ser uma meta buscada pelo cristão sempre. Por isso que Paulo, logo em seguida, sugere isso para o seu discípulo, para Timóteo. As cartas de Paulo funcionavam como esse pit stop da vida, né? Fulano lá estava passando por problema, chegava a cartinha de Paulo orientando o que ele devia fazer, aí o cara era reabastecido. Trocava o pneu, tudo ficava novo em folha para poder continuar na sua vida. Quando não era para um indivíduo, era para uma igreja, para reorientá-la nos caminhos de Deus. E ele diz para Timóteo, primeiro que ele está orando sempre por Timóteo, e depois no verso 6 ele diz assim: eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. E é interessante que esse termo usado por Paulo, reavives o dom, tem no original o sentido de faça reativar o fogo, reacenda o fogo. Ou seja, permita que o fogo do Espírito arda novamente no teu coração. Você recebeu oração, você recebeu a intercessão do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo provavelmente, cheio do Espírito Santo, profetizou sobre a vida de Timóteo, profetizou um ministério para o qual ele estava sendo preparado também pelo apóstolo Paulo. E aí Paulo, lá pelas tantas, para vocês verem como é difícil a gente manter essa estabilidade, essa constância na fé, na nossa vida cristã, ele tem que escrever para Timóteo e dizer assim: eu te admoesto, eu te exorto, eu dou um puxão de orelha com amor em você, para que você não se esqueça, reaviva o dom que eu sei que há dentro de você. Faça renascer esse dom, porque dom dado por Deus tem que ser usado para o bem da igreja e para o bem do mundo, para que o mundo conheça a Deus, conheça a salvação de Jesus Cristo. E por isso que eu afirmei que o mais importante da prática cristã é o equilíbrio, é a constância para nós vivermos o nosso dia a dia. Porque não é todo dia que Deus abre os céus e derrama sobre a tua cabeça um sinal, um milagre daqueles que abala a tua vida, abala a nação, abala o bairro onde você mora. O que nós vivemos é o nosso dia a dia, com a normalidade que ele traz. Então é muito mais importante nós estarmos correndo atrás daquilo que é sustento de Deus para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que você vai precisar sempre, sempre, sempre sentir a presença de Deus, sentir a presença de Deus sustentando a tua vida. Porque lutas a gente tem todos os dias, eu estou cansado de pregar sobre isso aqui. A gente não deve esquecer das lições que temos aprendido nas Escrituras. Por exemplo, as experiências vividas pelo povo de Deus, a gente já tem pregado alguma coisa sobre o Antigo Testamento, eles sempre nos servem de exemplo. E olha só que interessante, esse exemplo do povo de Deus, que está lá em Êxodo 14, por favor, põe para mim Êxodo 14, de 10 a 14. Êxodo capítulo 14, de 10 a 14, relata o início do êxodo do povo judeu, quando ele é liberto do Egito, pelo poder de Deus, através da intercessão e da direção de Moisés. Mas aí o faraó começa a perseguir novamente o povo que já está indo embora. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Calareis por quê? Porque eles estavam reclamando. Reclamando e dizendo para Moisés, a gente era escravo no Egito e estava bem na cena. Por que você tirou a gente de lá para vir morrer no deserto? Agora, olha Êxodo 14, 31. Depois de Deus ter abençoado e livrado de uma vez o povo judeu do exército egípcio. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Assim é fácil, assim é fácil. Depois de ver abrir o mar, eles passam pisando em terra seca. Quando eles acabam de passar, que o exército do faraó começa a passar, fecha o mar, cobre todos eles. Os caras não são afetados por uma flecha sequer do exército do faraó. Depois que tudo isso acontece, pô, o cara sai dando glória a Deus e volta toda a confiança em Deus. Mas, gente, isso é o tipo da situação que deve entristecer demais a Deus. Quando a nossa boca só abre em adoração a Deus, quando um milagre estrondoso acontece na nossa vida. O ruim daí foi que antes do milagre acontecer, eles reclamavam e diziam assim para Moisés, por que você nos tirou da escravidão do Egito? Lá era melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. E às vezes tem gente que sente saudade da vida passada, de repente o cara era um pecador quanto mais, estava aí no mundão, mas ganhava dinheiro pra caramba. E de repente se converteu e fali. E aí começa a se lembrar do tempo que tinha grana, tudo. Começa a sair da perspectiva dele a realidade da vida eterna com Deus ou da vida eterna no inferno. E aí o cara começa a dar muito valor para as coisas que ele tinha no mundo e que, de repente, não tem ainda com Deus. E se transforma numa pessoa ingrata. E aí, gente, esse tipo de situação torna a pessoa volúvel. Cristão, igreja, nós não somos, não fomos tirados da nossa vida antiga para sermos volúveis, para sermos instáveis, para termos aquilo que a Bíblia chama de ânimo dobre. Eu tenho dois tipos de ânimo. um que me leva às alturas e o outro que me deixa no vale da sombra da morte, de tão revoltado que eu estou. Nós, igreja, não fomos feitos para isso. Paulo havia descoberto essa maravilha que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida, que é o quê? A nossa constância, porque assim nós somos abençoados com a fidelidade divina sempre. Veja o que ele diz a Timóteo, volta lá, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, nós lemos inicialmente até o 6, olha o 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu te admoesto que você reavives o dom que há em você. Você está meio adormecido, vamos agitar aí a sua vida espiritual, sua vida ministerial. E depois ele diz assim, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz ao seu discípulo que o Espírito Santo não produz em nós covardia. O que o Espírito Santo que está presente na igreja produz são os meios para nós anularmos toda e qualquer covardia. E ele enumera três coisas. Ele fala do poder. Poder para quê? Poder de Deus, para exercermos o quê? A autoridade divina que está sobre as nossas vidas. O justo, a oração do justo. Posicionamento do justo, isso tem muita importância. Deus age através disso, então poder. Depois ele fala do amor. Esse amor, ele traz equilíbrio para as nossas ações. Imagina se nós tivéssemos a autoridade de Deus e não tivéssemos o amor. Seria um poder mal usado. Mas Deus, Espírito Santo de Deus também coloca amor para que saibamos usar. E depois, ele usa uma outra expressão, moderação. Isso aqui que é interessante, moderação. Esse termo pode ser interpretado como sobriedade ou até autodisciplina. E eis aqui uma coisa que deve ser buscada, pois se queremos sentir em nosso dia a dia a presença de Deus, o sustento de Deus, se naquela nossa vida arroz com feijão, a gente quer vivê-la com gosto de camarão, eu preciso disso aqui, eu preciso buscar isso aqui, tá? Sustento de Deus, a gente precisa entender o que vem a ser moderação. O que Paulo quis dizer, chamando a atenção do seu discípulo amado, em relação a isso, olha, você precisa de moderação. Como esse aspecto do viver diário com Cristo se torna cada vez mais importante nas nossas vidas? Eu explico. Moderação, sobriedade. Por quê? O nosso testemunho nessa área da moderação, da sobriedade, esse testemunho vai passar a ser cada vez mais importante à medida que o tempo for passando. Explico novamente. O Senhor não falou que nos tempos finais as coisas seriam confusas? Fala até da igreja, que diz que nos tempos finais muitos apostatariam da fé, muitos esfriariam. É tempo de confusão, gente, de muita confusão, onde a igreja é chamada, mais do que nunca, à responsabilidade. Por quê? Porque num mundo de confusão, nós não podemos ser confusos. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos comportarmos como o mundo. E é interessante como as cartas de Paulo são coisa realmente inspirada por Deus, porque até nesse sentido ele toca no assunto nessa carta. Quer ver? 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Olha o assunto que ele toca aqui para orientar Timóteo. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente lendo um texto desse, eu fico imaginando aquele jornal das 6h30, 7h, o telejornal, né? Que conta, que abusa do uso do mundo cão para conseguir audiência. Se você olhar lá, você vai ver isso só. Você vai ver filho contra pai, pai contra filho. O caso do pai que esquartejou dois filhos. Os filhos desesperados não queriam voltar para casa. E falam para o conselho tutelar, se a gente voltar, o pai mata. Mas o pessoal do conselho tutelar, que teria responsabilidade sobre aquelas crianças, não, volta para o pai, volta para o pai. Como dizendo assim, a gente não quer esse pepino aqui, tá? Então volta para o pai. Voltou, acho que não deu uma semana, essas crianças foram mortas, esquartejadas, queimadas, enterradas. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Um mundo absolutamente sem Deus. Porque nos países onde não há esse tipo de atrocidade, onde não se vive essa violência urbana que nós aqui no Brasil estamos acostumados, eles vivem hoje uma frieza em relação a Deus total. Os países mais avançados, entre aspas, da Europa, eles têm como avanço na sua sociedade, na sua constituição, a liberação para casamento entre homossexuais, adoção de filhos por casais homossexuais, coisas que vão perturbar profundamente a cabeça de uma criança que entra num lar desse, mas isso é para eles. Por estar acontecendo aquilo que Jesus disse que aconteceria nos últimos tempos eles serão como nos dias de Noé. As pessoas iam viver suas vidas sem se preocupar com Deus. Então, gente, a gente chega à conclusão que o apóstolo Paulo está cheio do Espírito Santo para escrever isso aí. E é um recado que bate direto no nosso coração, na nossa vida, nos nossos interesses. Nós vivemos um mundo hoje absolutamente louco, confuso. Os últimos tempos estão aí. E o que a igreja precisa ser nesse momento? Farol, luz, para direcionar as pessoas que querem um outro tipo de vida. Então, se eu quero mostrar a diferença, se eu quero mostrar um Jesus sensato, salvador, abençoador para esse mundo louco, deturpado, degenerado aí fora, eu tenho que me portar como esse cristão autêntico, que sente o sustento de Deus mesmo nas lutas, que é equilibrado em suas emoções, que não vai atrás de qualquer vento de doutrina, e eles estão assolando a igreja cristã dos últimos tempos, porque isso também é cumprimento de profecia. E aí eu percebo que o que eu preciso é isso. Eu preciso administrar muito bem a minha fé, o meu compromisso, o meu relacionamento com Deus, porque no meu arroz com feijão, no meu dia a dia, eu preciso mostrar Deus para as pessoas. E como que eu faço isso? Sendo uma pessoa equilibrada, sendo uma pessoa que demonstra, toda vez quando fala, que percebe o sustento de Deus todos os dias. É aquela pessoa que vem no pit stop do domingo e se enche o tanque com combustível para enfrentar o resto da semana. Por quê? Porque ele precisa fazer diferença. E se for um cristão autêntico, ele vai fazer diferença naturalmente no meio de tanta loucura. Só não faremos diferença, gente, se a gente conseguir ser desequilibrado tanto quanto as pessoas aí fora, violentos, não preocupados com a vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente agir assim, a gente vai ficar igualzinho a eles, não vai fazer diferença nenhuma. Então, olha como é importante, na prática, nós manifestarmos moderação, manifestarmos sobriedade. E isso a gente não consegue apenas nos grandes avivamentos, moveres de Deus. Porque a gente acabou de ler um texto em que um povo, chamado povo de Deus, sai do Egito de escravo, agora para uma situação de completamente liberto, sem botar a mão numa arma, mas porque Deus interviu com 10 pragas e assustou o faraó mais poderoso da altura, que fez com que o povo, olha, leva embora que eu não quero mais saber de vocês. De repente, este povo que vê essa grandeza da manifestação de Deus, logo depois, diante do primeiro problema, começa a blasfemar e dizer: pô, eu tenho saudade da escravidão, porque se era para me trazer para cá, eu estou fora, quero voltar. E aí Moisés, orientado por Deus, precisa mostrar de novo o poder de Deus ali. E o poder de Deus se manifesta, aí todo mundo, oh, glória a Deus, glória a Deus. Se a gente continuar a ler, a gente vai chegar naquela região onde só tinham águas amargas. E o povo vai beber água, e a água não é boa para beber. E começam a blasfemar tudo de novo. A ponto de Moisés falar, meu, o que eu estou fazendo aqui? O povo ruim. Mas é o povo de Deus. Deus derrama amor. Deus quer nos ver restaurados. Deus tem uma paciência para agir conosco. Graças a Deus por isso. Bom, a resposta de Paulo sobre a questão da moderação e da sobriedade também está lá em 2 Timóteo. Ele está orientando, ele está dando pit stop para Timóteo, orientando Timóteo para seguir na sua vida com alegria, com unção. Então vamos lá ver 2 Timóteo 8 a 12. 2 Timóteo 1, perdão, 8 a 12. Ele está aqui orientando, dizendo que Timóteo precisa dessa... E aí ele diz lá no verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu queria que vocês notassem, pelas palavras de Paulo, como Paulo está chamando a atenção com amor de Timóteo para que Timóteo esteja trabalhando a sua consciência, o seu coração, em direção à sobriedade, em direção à moderação. Ele primeiro diz assim, eu não quero que você se envergonhe, porque eu que te oriento, estou preso, estou na cadeia, porque eu falo de Jesus. Ele começa assim, o verso seguinte. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não se envergonhe porque eu estou preso. Porque eu não me envergonho. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos uma igreja que dentro dela, dentro do corpo, tem sempre alguma célula que tem vergonha de algumas coisas que acontecem. Tem gente que tem vergonha de ficar doente. Como se isso fosse um demérito na sua vida. Eu estou em pecado, por isso eu estou em doença. Isso é vento de doutrina ensinado por aí. A pessoa está diante de uma doença, eu rejeito isso não é para mim. Quem disse? Quem disse? Quem disse que aquilo não apareceu lá para que você arregasse as mangas e comece a clamar a Deus e veja, dali um tempo, o livramento do Senhor e Deus seja glorificado e exaltado na história da tua vida? Por que isso não pode acontecer? Por que nós temos que nos envergonhar? Paulo estava preso e ele dizia assim, não se envergonhe. Por que ele está trazendo isso à tona? Porque provavelmente pessoas se envergonharam do grande apóstolo Paulo estar atrás das grades por amor a Jesus. E houve confusão na cabeça dos caras. Houve falta de sobriedade. Porque Paulo aí tem que chamar a atenção e dizer assim, nós fomos chamados para isso também. Nós fomos chamados também para o sofrimento. Nós fomos chamados também para, na luta, mostrar que Deus é Deus. que eu na luta, como disse a nossa irmã, sou sustentado por Deus e sinto o sustento de Deus. Olha que coisa linda esse testemunho da graça. Ela se sente aflita diante da cirurgia que ela ia fazer e Deus, na sua infinita misericórdia e no seu sustento, faz com que ela sonhe com a igreja de joelho, orando pela vida dela. Ela foi em paz para a cirurgia. Isso é sustento de Deus. Agora, eu conheço homens de Deus, líderes, que se envergonham diante da doença. Mas a vergonha não é suficiente para deixar que a doença venha sobre a sua vida. Será que essas pessoas não param um pouquinho para pensar? Eu conheci pessoas, líderes cristãos, de nome internacional, que morreram doentes, declarando que não tinham a doença. Para que isso? Isso é falta de sobriedade. Isso é falta de conhecimento bíblico. Eu não estou pregando num domingo aqui para vocês, ó, parem de orar por enfermidade. Não. Eu estou pregando para que vocês orem mesmo. O que eu não quero é que se sintam envergonhados, porque uma luta surgiu na tua vida. Porque uma dificuldade apareceu na tua vida e dá a impressão que você vacilou, que você não tomou cuidado, que você pecou e por isso está acontecendo. Quem diz que luta foi sempre sinal de pecado na nossa vida? Se fosse assim, aquilo que nós falamos de Daniel no domingo passado, jamais aconteceria. O homem justo, sincero, correto com Deus. Hoje em dia, por exemplo, a mocidade, muitas vezes, da igreja tem vergonha. Vergonha do Evangelho de Cristo na hora de dizer assim, ô, relação sexual aí, como é que tá? Não, eu não faço isso. Dá cara para bater que nem o Cacá. Faz que nem o Cacá. Chega para a imprensa internacional, eu sou virgem. Por quê? Meu Deus, que é isso? Cara de outro planeta. Eu sou virgem porque eu optei por isso, porque o meu Deus pede para mim santidade. Então eu só vou conhecer a minha esposa intimamente depois do casamento. Cacá fez isso. Sabe o que é isso? É sobriedade. Esse cara não teve vergonha de se posicionar. E quantos jovens não se entregam? Porque na verdade tem vergonha da pressão que sofrem da sociedade, porque é uma sociedade que não carrega os valores que nós carregamos. E aí o apóstolo Paulo diz assim, eu te admoesto que você fique firme, que você reavive o teu dom, que você entenda o que é moderação e sobriedade para a tua vida. Porque o Márcio, gente... Tardes de autógrafo, viu? Por causa do material dele, da genealogia de Jesus. Teve a Expo Cristã, lá em São Paulo, e ele deu uma tarde, uma ou duas. Hoje você foi também? Para a tarde? Só para ver. Teve uma tarde de autógrafos, acho que na quarta-feira, foi isso? Quarta-feira, e gente querendo tirar fotografia com o autor da genealogia, tudo. Eu sei que isso não vai abalar a vida dele, né? Ele é humilde. E ele está preparando um outro material, quero que vocês estejam orando por isso, que é um livro excepcional, chama Aos Novos Convertidos com Carinho. Provavelmente, com o sucesso das vendas da genealogia de Jesus, ele arrume uma editora cristã que produza esse material. Tá encaminhado, está bem encaminhado já. Né? É um material que vai ser excelente para as igrejas, porque ela traz os rudimentos que a pessoa deve seguir logo depois que aceita Jesus. Então vai ajudar no discipulado. Um material lindo, gente. Eu já li, é fora de série. Que Deus continue a inspirar e inspire quem mais ele desejar, quem mais se posicionar. Por quê? Porque nós precisamos de literatura sadia, sóbria, no meio evangélico. Ele estava me dizendo, ele foi lá hoje de novo, ele falou, pastor, eu fiquei assustado de ver que 70% do material dentro de uma Expo Cristã trata de prosperidade material, de autoajuda. ele ficou chocado de ver promoção pessoal, de líderes que estão se autopromovendo, indo contra o discurso de Jesus: não é hora de juntar tesouros na terra, mas sim nos céus. Eu entrei numa página evangélica e eu vi dentro dessa página evangélica a promoção e venda do livro O Segredo, que é um livro maldito que fala sobre você declarar as coisas e as coisas do nada vão surgir porque as forças cósmicas trabalham a teu favor. E isso sendo promovido dentro de um site evangélico. Gente, está faltando sobriedade para a igreja. Está faltando temor. Está faltando que no domingo, no pit stop da igreja, a igreja seja alimentada verdadeiramente com palavra, que venha sustento para a vida da gente, porque senão a gente vai se desviar. O Márcio lembrou uma coisa interessante, ele falou assim: eu estava olhando e comentando com a minha esposa o teor do material evangélico vendido. Ele falou assim: eu temo pela possibilidade de, daqui a 5 anos, 70% da igreja cristã está desviada do evangelho, da doutrina dos apóstolos, do evangelho que aponta para Jesus Cristo. Por quê? Porque está começando a faltar sobriedade, está começando a faltar moderação. Então, nós estudamos aqui na sexta-feira sobre uma das doutrinas que tem entrado com tudo dentro das igrejas evangélicas e que trata justamente de fórmulas que você deve repetir, rezas, para conseguir a coisa, para conseguir uma bênção, uma libertação. Nós estamos vivendo esses dias, gente. E de repente eu vejo Deus, mas muito mais, na vida da graça, por exemplo, que em meio à luta conseguiu de Deus tanto amor, tanta misericórdia, que ela tem disposição de dividir esse amor de Deus com a igreja perseguida. Ela tinha todos os motivos para chegar e falar assim: hoje não. Quando Deus acabar totalmente com o meu problema e eu estiver plenamente recuperado, eu me preocupo com os irmãozinhos. Mas ela, durante o processo de quimioterapia, ela está lá escrevendo para os nossos irmãos e sustentando aqueles caras que estão atrás da cadeia, atrás das grades, na cadeia. Não esperou. Por quê? Porque o evangelho que ela tenta viver é isso aqui, ó, é a Bíblia. Traz sobriedade, traz moderação. Ela tenta viver o cristianismo autêntico, sem papagaiada, sem atalhos, sem palhaçada. E o que acontece? O sustento de Deus vem na hora que a gente precisa. Ele é real. Ele não é, ó, papo furado da boca para fora. Quando a gente vê, às vezes, pessoas se desesperando, abandonando fé, abandonando o compromisso com Deus, abandonando o chamado, porque não entendem aquele momento. Eu não sei se passou algum tipo de processo desse na vida de Timóteo. Mas aqui, Paulo já trata dele, já faz o pit stop ali, no início da luta dele. Olha, eu quero te lembrar de uma coisa. Você tem um chamado lindo. Você tem uma fé não fingida. Essa fé já estava sobre a vida da tua mãe, já estava sobre a vida da sua avó. Agora eu tenho certeza que está sobre a sua vida. Usa isso, meu querido. Reaviva, reatiça o fogo do Espírito para que você possa dar fruto cada vez mais. Porque você é precioso para Deus. Deus quer nos usar. E o mundo, gente, só vai entender que você é povo de Deus, que você é igreja, quando nós, em meio a essa confusão, a essa maluquice, testemunharmos sobriedade, fé, moderação, fidelidade ao nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém? Para a gente orar, um último texto. Eu vou pular aqui alguma coisa. 2 Timóteo 4, 17 e 18, por favor, quem está aí? É o Sandro? Sandro. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Perdão, perdão. Me coloca outro nesse capítulo mesmo, verso 5. Verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Vive, mesmo que no meio delas, o teu ministério. Não deixa a peteca cair. E depois ele termina assim, 2 Timóteo 4, 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso ele falou sabendo que ia ser morto. Porque se a gente pegar o verso 7 do capítulo 4, ele está dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Os meus olhos agora estão na eternidade. Eita sobriedade essa. Isso é cristianismo autêntico. Isso é vida mesmo, vida que leva outras pessoas a conhecerem Jesus. É alguém que não se envergonhou nem das suas cadeias, nem das suas humilhações por amor a Cristo Jesus. É o que está passando a igreja sofredora. E talvez nós venhamos a passar. Talvez nós venhamos a passar. A gente não sabe, mas de repente, através de leis ou através do governo, de um outro governo ou deste governo, nós comecemos a ser perseguidos. Se isso acontecer, somente a igreja moderada, a igreja sóbria, a igreja fiel, a igreja que olha para a eternidade e que não se abala com o presente, essa vai ficar. Essa vai ser vencedora. Essa vai honrar o nome de Cristo. Essa vai mostrar o nome de Jesus e o porquê da nossa fé. Porque é a razão de termos entregado a nossa vida a Cristo. Fica de pé, igreja, por favor. Eu pedi para o Fábio que nós estivéssemos cantando, antes da oração, um cântico que eles apresentaram aqui. Fabinho, por favor. E que você cante isso como uma oração, como uma inspiração da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, para o sustento da tua vida, em nome de Jesus. Só uma coisa, nesse nosso pit stop semanal, peça sempre para Deus, para que Deus use a minha vida, tenha misericórdia da minha vida, para que eu jamais me corrompa, para que eu jamais desista de trilhar o caminho difícil, o caminho apertado. Muitos estão correndo atrás de popularidade, de crescimento a todo custo, atrás de poder, de melhora na vida financeira e coisas desse tipo. Orem sempre pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, para que, porque eu tenho, muito temor e tremor em relação ao chamado que eu tenho e ao que eu devo fazer, porque eu respondo perante Deus pela vida do rebanho. E no domingo, quando a gente para para meditar na palavra, para louvar a Deus, nós esperamos como igreja sermos direcionados, motivados, abastecidos, consertados até. Como acontece num pit stop numa corrida. O carro chega com pneu errado, tanque vazio, e ele sai de lá novo em folha. O domingo é muito importante para isso também. E se vocês chegarem aqui na expectativa de serem direcionados, motivados, abastecidos, abençoados, e eu começar com brincadeira, com falta de temor e tremor, e trazer para vocês ventos de doutrina, provavelmente eu vou provocar um estrago muito grande, não só na minha vida e na minha família, mas como na vida de muitos aqui. Então orem sempre, para que seja não a tua vontade, não o que você acha que é certo para a igreja. Porque eu sei que tem gente em toda a igreja que sabe exatamente qual é a fórmula para Deus abençoar. Não é isso. E eu também não quero que se faça a minha vontade e a minha visão para a igreja. Todos juntos devemos orar para que o Espírito Santo de Deus mande. Para que o Espírito Santo de Deus mostre o caminho. Para que o Espírito Santo de Deus direcione as nossas vidas. Porque a tua responsabilidade e a minha, elas são enormes. Num mundo que jaz no maligno. Num mundo que não tem vergonha na cara. E que precisa urgentemente de Cristo. Eu e você temos que testemunhar essa sobriedade do Evangelho todos os dias da nossa vida. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar. Meu Deus está no meu coração. Aleluia. Eu vou pedir que a igreja junte as mãos. Vamos dar as mãos para fazer essa oração, clamando pelas nossas vidas. Eu peço que você creia no poder de Deus. Eu peço que você creia na fidelidade do Senhor em abençoar os seus. Esse cântico diz que nós devemos chegar, sim, chorando aos pés do Senhor e clamar a Ele, crendo, e Ele vai nos sustentar, Ele vai nos abençoar, Ele vai responder a oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor amado, pela liberdade que temos nesta nação, de Te cultuar, de nos reunirmos como igreja, Senhor Deus, de podermos louvar o Teu nome, Senhor amado, de não precisarmos esconder a nossa fé. No nome de Jesus eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor dê à Tua igreja sobriedade tal, para que nós possamos aproveitar este momento de liberdade, que um dia pode vir até a ser nos tirada, Senhor Deus, para anunciarmos a Tua salvação, os Teus benefícios, a Tua misericórdia, a Tua graça, para que possamos anunciar a Tua fidelidade, para que possamos manifestar toda a alegria de sermos um povo feliz, especial, achado por Ti, um povo que foi levantado para a Tua honra e Tua glória, para uma tarefa absolutamente especial e linda. Senhor, que nenhum de nós fuja essa responsabilidade, que possamos aproveitar o presente da nossa vida, Senhor Deus, para que o Senhor seja honrado, glorificado nas nossas vidas. Senhor amado, eu peço pelos jovens, toma conta deles, ó Senhor Deus, que eles não se envergonhem, Pai, de serem santos, para a Tua honra e Tua glória. Honra eles, ó Senhor Deus, toda vez que se posicionarem com fidelidade. Eu peço, Senhor amado, pelos pais, que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, que nós estejamos dando testemunho diariamente, Senhor Deus. Eu clamo, Senhor amado, que o Senhor abençoe a cada um da Tua igreja, Senhor Deus. Nós, ó Pai, que temos que testemunhar, que temos que viver a realidade de um cristianismo autêntico, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda. Afasta de nós toda a doutrina errada, afasta de nós todo atalho, Senhor Deus, que leva, na verdade, à perdição, e nos abençoa, Senhor Deus, que trilhemos com coragem, assim como fez Paulo, esse caminho estreito apontado por Jesus, para que a Tua igreja siga, Senhor Deus, rumo à salvação eterna, e que influenciemos muitas pessoas, que elas Te conheçam através da nossa vida, através da unção poderosa que o Senhor tem derramado sobre nós, através da Tua fidelidade que se renova. Oh, Paizinho, muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa poderosamente a Tua igreja. Nos reveste, Senhor Deus, com poder, com amor e com moderação. Nos ajuda, Senhor amado, a vivermos o nosso dia a dia, mesmo que ele não seja repleto de coisas espetaculares, de sinais, prodígios e maravilhas, que na simplicidade nós possamos sentir o Teu sustento, o Teu agir, o Teu agrado para com as nossas vidas, ó Senhor. Toma conta, Senhor Deus, que no nosso dia a dia vivamos intensamente o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que garante a companhia de Jesus até a consumação do século. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida, por cada intercessor, por cada abençoador, por cada servo e serva Tua que se levantaram em Teu nome para fazer a Tua vontade. Sustenta, Senhor Deus, sustenta as suas vidas. Derrama, Senhor Deus, da Tua graça renovadora nesta noite. É o que nós Te pedimos, no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Continuemos a louvar ao Senhor. Pois o que chora. Muito obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. Cada pessoa que entrou aqui hoje, cada família que entrou aqui hoje, Senhor, e que tem uma causa, e que tem uma situação, e que tem um motivo de oração, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha derramar do teu amor, Pai, sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada pessoa representada aqui neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor salve. Tudo para a tua honra e tua glória. Tudo para que a tua igreja seja um testemunho vivo de que o Senhor é o nosso Deus. No nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Obrigado, obrigado mesmo, grupo de louvor. A hora está avançando, eu peço desculpas e peço que você preencha rapidamente o cartão de contato que você recebeu. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Peço que, se você desejar, coloque teu nome e endereço completo para que a gente possa entrar em contato contigo. E coloca teu pedido de oração aí nesse cartão, a parte que vai ser destacada. Vai ser levada para os nossos intercessores, para que eles clamem pela tua vida, pelas tuas causas. No nome de Jesus. Já foram preenchidos então os folhetinhos de contato? Pega na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, vamos orar, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa igreja, muito obrigado por essa casa, meu Pai, onde nós nos reunimos para escutar a palavra de Deus, Senhor, para te louvar, te glorificar, Senhor. Deus amado e querido, obrigado, Senhor, meu Deus amado e querido, pela nossa comunhão, Senhor Deus, pela fidelidade dos irmãos, Pai, em sustentar essa casa. Abençoa, Pai, a cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Senhor. Que cada um aqui faça prova contigo, Senhor, de ser fiel a Ti, Pai, nos dízimos e nas ofertas. Que todos nós, Senhor, meu Deus amado e querido, possamos desfrutar de todas as Tuas bênçãos, Senhor, no nosso lar, na nossa vida pessoal, meu Pai. Que nós tenhamos saúde, paz, Senhor, meu Deus, como fruto da Tua fidelidade, Senhor. Que nós sejamos abençoados com amor a Ti, Pai, com os frutos do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, grandemente a vida de todos aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Abençoa esses dízimos, essas ofertas que são recolhidas neste momento, Senhor Deus. Multiplica, Pai. Te pedimos em nome de Jesus para o sustento dessa casa, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Senhor, meu Deus. Amém. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos. Em tua presença quero estar, deitar no teu colo e contemplar a tua beleza e compreender teu jeito tão simples de me amar. Quero te engrandecer, Senhor. Quero tocar teu coração. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos. Em tua presença quero estar, deitar no teu colo e contemplar a tua beleza e compreender teu jeito tão simples de me amar. Em tua beleza eu quero estar, a tua beleza e compreender. Quero te engrandecer, Senhor. Quero tocar teu coração. Sonhar os teus sonhos. Sonhar os teus sonhos. Os teus sonhos. Yeah. Oh, oh. Ei, ei. Sonhar os teus sonhos. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Sonhar os teus sonhos. Sonhar os teus sonhos. As reuniões da semana, quarta-feira. A reunião de oração às 20 horas, juntamente com os primeiros passos, amém? Sexta-feira, a reunião de estudo bíblico às 8h30. E domingo, o culto da família às 19 horas. Esse domingo agora vai ser culto de ceia, amém? Se você pegou aquele lembretezinho de trazer um alimento para nós fazermos as cestas básicas, por favor, não se esqueça de trazer junto com o próprio cartãozinho, amém? Para a gente não ter que reimprimir isso a todo instante. E se você quiser cooperar também, colaborar, saiba que esses alimentos são para abençoar vidas carentes. Amém? Se você quiser colaborar, é só falar com o Oswaldo lá na frente e pegar também um cartãozinho, tá bom? Deus abençoe. A igreja agradecer mais uma noite que pudemos louvar o nosso Deus. Está falhando, né? Feche teus olhos, Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor, por quem te encontramos paz e o motivo da nossa vida. Abençoa o teu povo, Senhor, leva todos para casa seguros nas tuas santas mãos e traz-os de volta, Senhor.